Mas arruma a cheto? Sim! Dentro lá! Sim! Bandeira branca trago de pai forte, trago no peito uma estrela brilhante. Oh, Deus vos salve esta casa santa, com sua lança espada de guerreiro. Bandeira branca trago de pai forte, branca, trago de pai forte. Eu trago no peito uma estrela brilhante. Oh, Deus vos salve esta casa santa, com sua lança espada de guerreiro. Salve esta casa santa, com sua lança espada de guerreiro. Casa Santa, é a minha lança, espada de guerreiro.